A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Olá, sejam bem-vindos à nossa Jukebox. É um espaço onde vamos trazer a melhor música rock, pop e dança dos anos 70, 80 e 90. Vamos recordar momentos fantásticos ao som de músicas. Enfim, não há adjetivos para caracterizar estas músicas dos anos 70, 80 e 90. O melhor é mesmo recordarmos. Na Jukebox de hoje temos Bryan Adams, Summer of 69, Papa Don't Preach de Madonna e Every Breath You Take dos Police. Quem não conhece? Vamos então recordar, carregar nas teclazinhas, fazer assim como se usava antigamente, na Jukebox, só que hoje o som é muito melhor e dá mesmo um grande prazer recordar estas canções. Vamos a isto! Jukebox. Now I'm not afraid. Ficou aqui a nossa viagem no tempo. Na Jukebox tivemos Bryan Adams, Summer of 69, ainda Madonna, Papa Don't Preach, do álbum True Blue, um dos discos mais vendidos da década de 80, e depois aquela eterna música, Every Breath You Take, dos Police. Não percam a próxima Jukebox. Nós também vamos estar aqui para recordar as melhores músicas de 70, 80 e 90. Jukebox.